bem-vindo a mais um episódio do melhor podcast do Brasil. Eu sou o Izzy Nobre. Caralho, desesperado como sempre, falando o próprio nome. Tentando quebrar o recorde de palavras mais rápidas. Exatamente. Se apresenta aí, caralho. Ah, eu sou o comentarista da abertura do Izzy, falando rápido, Evandro. Eu achei que você estava gravando ainda, tá ligado? Era só um teste do sei lá qual é que era. Eu não tenho teste, compadre, aqui é na lata. Tem massagem. Evandro, como é que foi a semana aqui aí? Aqui no seco, já vi esse termo, Izzy? Não conheço, aqui não. No seco, com areia. Os caras maldosos, filho. Agora que caiu. Como foi a semana, Evandro Frito? Cara, semana maluca aqui em São Paulo. Tava sol para caralho no começo da semana. Eu já ia perguntar, tá chovendo? Porque tudo que eu ouço... E agora, não, e agora veio São Paulo, né? Do nada, o puta frio do inferno. O cachorro, coitado. Depenei o cachorro. Postei foto no Twitter lá, mano. O Jake tá que nem o Põe Mr. o link White. No post, mano. Pelo amor de Deus, eu vou achar o tweet aqui. Mano, eu comecei a rachar o bico na hora que eu fui buscar o bicho, mano. Você botou, deixou um cachorro no ele tava peludo pra caralho, tá vendo? Tá vendo o cachorro de cebolinha. Aí eu falei, tosa, que o calor tá chegando e tá soltando pelo pra caralho no sofá. A hora que eu fui buscar, mano, eu tive ataque de riso, não conseguia fazer nada. Ele virou outro cachorro, tá ligado? Você mandou mensagem no zap zap, não. E agora tá frio, modó, mano. Perderam o seu cachorro. Vê que se ele ainda atende pro Jake, porque eu acho que perderam o seu cachorro. Não, é ele mesmo. Quando eu chamo, ele vem. Mas, mano, treinar ele rapidinho. Você sabe lá quanto tempo? Porque dá tempo de treinar. 2 horas. Ô, mas aqui, ó. Eu achei a foto. Ô, não tem como não, mano. Olha a cara. Olha a cara que eu mandei no Skype, ó. Cadê? Mano, imagem no posto. Vamos dividir com os ouvintes. Não tem como, mano. A cara dele. Tipo, mano. Tava da hora. Tá? Aquela cara de é isso aí, né? Vai fazer o quê? Já tô fudido. Ai, cara. Ai, caralho. Eu achei uma alegria na vida do cara. Ah, cara do Jake. Pobre Jake. Um abraço pro Jake. O Jake ouve o melhor podcast do Brasil. O Jake é o melhor. Quando eu vou brincar com ele, eu fico, que é o melhor cachorro do Brasil? Aí ele vem, tá ligado? Ai, caralho. Mas é fantro. Vamos pras notícias. Bora. Falando em traquinagens, falando em cachorrada, diretamente do nosso querido estado do Acre. Diretamente de quem mandou essa notícia primeiro, que a gente sempre esquece. Tá foda aqui. Foi o nosso amigo Fernando Belucena, o Robot um clássico. Skywalker. Um clássico, grande brother. 20 clássicos. 20 clássicos. O Fernando Belucena mandou pra gente, diretamente do Acre, não que ele mora no Acre, mas a notícia é diretamente do Acre. Até porque, né, não tem como ele morar no Acre, a gente sabe disso. Pois é. Será que tem algum ouvinte do Acre? Vou depois ver nas... Mentira, se tiver ele vai mentir, ele vai fazer Photoshop pra provar que ele tá no Acre. Chroma aqui do Chaves. É. Bebê de um ano fica enlatado em panela de pressão no interior do Acre. Fotinha boa, mano. A foto já... Menina ficou com pernas e região lombar dentro da panela, dizem bombeiros. E a foto também, que é a foto maravilhosa. Caso ocorreu na manhã dessa terça-feira no bairro de Brasileia. Olha lá. Uma menina de um ano. Como essa criança foi parar dentro da panela, mano? Pois é, vamos ver aqui. Aí a legenda da foto, bombeiros usaram a ferramenta, que na verdade é aqueles alicatezão imenso de cortar a corrente. Bombeiros usaram a ferramenta para cortar a panela e liberar a criança. Uma menina de 1 ano e 4 meses foi entalada dentro de uma panela de pressão na manhã dessa terça-feira no bairro José Moreira, em Brasileia. Pera aí. Não falaram que o bairro era Brasileia. Ah, olha, ó. Aí, ó. No começo falaram... Olha, quer dizer, o Google, ó. Olha o G1, a Globo, não ajudando a gente. Você falou que o bairro era Brasileia, agora o bairro virou José Moreira, em Brasileia. A cidade que é Brasileia, mano. Olha aí, ó. Tá, porra, G1. Mano, a gente estamos sendo... jornalistas melhores do que o pessoal da G1. Sim. Consistentemente. Caraca. Tá valendo. Mas, mano, continua a notícia. O Acre já é longe. Onde que fica essa cidade? Caralho, 232 quilômetros do Rio Branco, que é a capital, acredito, né? Capital então, do Acre, Rio Branco? Sim, é isso mesmo. Sim. Homens do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros precisaram ir até a casa pra fazer o resgate da criança durante uma brincadeira. Brincadeira de quem? Brincadeira bastante saudável. Tá certo. O bebê entrou na panela, como dobrou as pernas, ela acabou presa. É um menino maluquinho inverso, essa porra. É um menino maluquinho do mundo legal. Não, olha, caralho, que mentira, doido. Os caras, eles tentaram insinuar aqui na matéria a... Olha que mentira do caralho! A mãe dela... Cadê o conselho tutelar? Mano, a mãe... o neguinho. A mãe... Why you fucking crying? Que a mãe dela falou isso? Que a mãe dela falou? Caralho, que mentirosa do caralho. A mãe dela, dona de casa, Maria Rosimeire da Silva, disse que estava arrumando a casa no momento corrido. Ela estava brincando, eu tinha botado a panela no chão e quando vi, ela já estava gritando. Eu me aperrei e um vizinho ligou pros bombeiros. Eu me aperrei. Mano, quem coloca a panela no chão enquanto tá limpando a casa, mano? Caralho, como é que a menina teria entrado dessa forma na panela, mano? Não tem como. Isso aí foi a mãe. Mano, mãe safada, como já foi citado lá no 99 Vidas uma vez. Mãe ela safada. Catou e falou, ela olhou a panela, olhou a criança e falou assim, será que cabe? Será que cabe? Bota aqui, fica aí, fica quieto aí. Aí foi tirar e não saiu, mano. A menininha tá fazendo bagunça, mano. A filha da puta da mãe colocou ela dentro da panela pra ela parar. Os bombeiros tiveram que usar uma ferramenta pra cortar a panela e liberar a criança. Aí ela ficou presa com a parte do joelho e lombar dentro da panela. Como tem aquelas bordas viradas, tivemos que usar um material pra cortar ferro. Fomos cortando e abrindo a borda com cuidado pra não machucar a criança, contou o sargento Ângelo. É louco, cara. Já pensou? O cara tava lá, né, no corpo de bombeiros, aguardando algum caso sério, de repente um incêndio, ou então um gatinho em cima da árvore, não sei. Estavam lá prontos pra prestar um serviço à comunidade caso fosse necessário. E essa mulher tá gastando o tempo dos caras botando a criança dentro da panela, ainda mentindo depois. Cara, nunca que essa menina entrou na panela sozinha, nunca. Não tem como, a criança olhar a panela e falar... Acho que cabe, acho que eu não vou tem tentar. Como, mano, como é que ela teria entrado dessa forma, mano? Alguém teve que assim, encaixar, né? Tetris. O Tetris do bebê dentro da panela de pressão. Não tem como, porra, não tem como o bebê entrar na panela assim. Alguém teve que suspender a criança por cima da panela e então colocá-la lá. Não tem como. Dobrar a perninha e tal, né? Exatamente. O trabalho de resgate durou no total em torno de 10 minutos. Conseguimos retirar a criança sem nenhum ferimento, com muito cuidado, porque ela podia se mexer. Tivemos que acalmá-la. E atiramos com êxito, acreditou o militar. Pera aí, militar ou bombeiro, porra? O G1 tá aqui, mano. G1 tá, porra, G1! Tá, ajuda nós aí, caralho! Olá, amigos ouvintes do melhor podcast do Brasil. Sou eu, o Easy do futuro, voltando aqui rapidamente pra informar que o Easy do passado era um jumento que não sabia que o Corpo de Bombeiros é uma instituição militar. Perdoem o Easy do passado por essa burrice. Mas a vida é assim, né? Vivendo e aprendendo. Agora, com a sua licença, tenho que entrar aqui no DeLorean pra impedir a terceira guerra mundial que a China vai começar em 2011. Se tudo der certo, você não vai nem saber do que eu tô falando. Até a próxima. Já errou o endereço ali de onde aconteceu. Errou o endereço da menina, é brasileira a cidade. Bom, brasileira é a cidade, peraí. Fala que é menina, talvez seja Brasil, menino também, nunca vou saber. Pois é. Brasileia é uma cidade, porra, né, bairro. G1, ajuda a nós aí. A dona Maria Rosimeire aí, mano, certamente tá furando o olho da galera. Dona Maria Rosimeire, se você ouve o melhor podcast do Brasil, saiba que você não enganou nós. Talvez tenha enganado os bombeiros barra militares. Barra militares. Ela deu uma bela peceada de leve aqui. Não, ela tava aqui. Tava brincando. Não, seu guarda. Tava brincando aí a criança. Essas crianças. Não, esse foda, papo, né? De deixar a panela no chão e a criança. É que nem o cara que chega no pronto-socorro com uma garrafa de criança. O cara da mandioca, lembra que a gente cantou? É. A notícia do cara que viu a mandioca no cu. Exatamente. Tava esse mesmo papo, não. Deixei ali no chão e de repente, não sei o que aconteceu. Ah, tomar no cu. Mas o mais impressionante, mano, o comentário nunca decepciona. Vamos tem lá. 881 comentários, essa notícia. Vamos fazer. Quantas? Qual que era o nosso limite pra alguém falar do cinco governo? Cinco comentários. Será que essa notícia passa? Essa não passou, hein? Essa não deu. Vamos ver ali, ó. Primeiro o comentário com mais. Se bem que a gente tem que estipular assim, porque comentários. Falar mal do país é falar do governo. Não importa que o cara fala PT, Dilma. Quando a gente fala cinco comentários, a gente tem que estipular. Os comentários em resposta ao original contam ou só comentários separados originais que contam na contagem? Eu acho que tem que ser o separado. Separado, né? Porque tem que ser o Paulo Souza. Joga alguma coisa, é que nem esse cara aí, eu leio dele. Isso, por exemplo, o Paulo Souza ele fala uma parada, aí tem vários comentários em resposta a ele. Em seguida vê o Fábio Antunes falando uma parada e vários comentários em resposta. Então o Fábio Antunes é o segundo. O terceiro é o Cássio Tadeu, que ele falou uma parada e mil comentários. Quarto, quinto. Essa passou, essa não funcionou. Mas se você botar um Ctrl F PT, de repente. Deve achar. Dilma. Governo. Lula, Dilma. Caralho, não tem, mano. Por quê? Porque tem que carregar os comentários. Tem que carregar pra caralho, você é louco? Não é possível que 800 alguém não. É impossível que não tenha, mano. Governo, escreve governo. É porque tem que carregar todos os comentários pra que a pesquisa funcione, entendeu? Pelo menos. Mano, eu tenho certeza que tem algum comentário que vai falar assim. Não tinha o que comer pra colocar na panela. E aí a panela tava vazia e acabou dando espaço para a criança. Culpa do governo. Certeza. Cara, como que deu 800 comentários, mano? Mano, é que tem um monte de idiota falando que, ah, tinha que ser no Nordeste. Como se... Como se nas outras Nordeste, regiões... porra. Então, mas você vê que os caras faltou na aula de geografia. Você tá ligado que eu... Como era o nome da mãe da menina? Rosemary. Maria Rosemary. Rosemary o quê? Mano, deixa eu subir lá. Mas é Maria Rosemary, eu acho. Deixa eu falar que você conhece a mulher. Não, porque tem uma Rosemary nos comentários aí. É Maria Rosemary. Não, tem uma Rosemary Silva nos comentários. Alguém falou aqui, Marcelo Júnior, chá de bebê. Caralho, boa. Convidar pro chá de bebê. Tem uma galera comentando fofa. Tem um pessoal brigando pra caralho. Caralho. Com criança não... O Dagoberto Ulisse, que acreditou na história da Rosemary. Com criança não se pode descuidar meio segundo. São rápidos pra aprontar cada uma. Parabéns aos bombeiros que desempanelaram a garotinha. Caralho. Tem uma mulher aqui, ó. Angélica Fleury, que ela deve ter mais de 50 anos. Que tem aparência de tiazinha, ela fala: graças a Deus conseguiram tirar a criança sem machucá-la. Crianças são mesmo imprevisíveis, por isso todo cuidado é pouco. É tipo a tia dando conselho, tá ligado? Sim. Mano, tem muita gente acreditando nessa história. Será que eu sou muito, virei muito cínico, muito descrente, né? Não tenho mais fé na humanidade? Como assim, mano? Oh, cara, todo mundo tá acreditando. Aqui, ó, o André Pereira tá do nosso lado, ó. A criança entrou sozinha ou a mãe colocou ela dentro pra depois postar a foto no Facebook? Agora temos que investigar o Facebook da Maria Rosemary. Caralho, o Alisson Silva, baby beef? Cara, nega maldito, né, mano? Mano, muita gente acreditando. É só uma aventura típica de criança. Que bom que tá tudo certo. Não é, mano, não tem como. Tenta a panela, porra. Cara, não é, mano. O moleque lá da foto do menino maluquinho. Caralho, na cabeça não faz sentido. Agora isso daí, tem como. Mano. Pois é, a cabeça não teria. Não tem como. Ela, como é que a bebê se levantou e se colocou dentro da panela? Impossível, pô. Eu vou abrir o Minecraft aqui e vou simular esse negócio e construir uma panela de Minecraft, construir um bebê gigante. Não tem como, não entra, não tem como, brother. E todo mundo acreditando nesse negócio. Comentarista de portal de notícia, né? Caralho, aqui, ó. Foi o que eu falei, eles não falam governo em si, mas fala da situação do dia a dia do brasileiro. Cacaroto, ele comentou: essas bizarrices só acontecem aí pra cima. Nunca vi noticiarem nada parecido do Rio de Janeiro pra baixo. Aí o César respondeu: no Rio de Janeiro, criança dessa idade já tá matando. Cara. Aí fica essa tretinha idiota, tá ligado? Não, o pessoal brigando pra caralho, cara. Como tem que é muito idiota, né, mano? Puta aqui, ó, merda. Eu falei que tinha, porra, demorei, mas assim, ó, Rogério Riquete. Culpa do governo fascista, golpista, Temer, que cancelou milhares de bolsas famílias dos acrianos. Aí a fome bateu. Mano. Tem, caralho. Ai, caralho. Nunca falha, né, mano? Sempre... Nem que seja de brincadeira, mas tem alguém falando. Bom, vamos pra próxima notícia. Peguei na mão dessa menina e coloquei no meu pauzão. Ela me disse: o quê? Só toco se for um punhetão. Peguei na mão dessa menina e coloquei no meu pauzão. Ela me disse: o quê? Só toco se for um punhetão. Continuando, notícia enviada pelo nosso amigo Paulo Aragão, arroba no Twitter, Paulo Aragão 09. Um casal, tá da Rede TV aqui, ó. Casal usa sacola plástica como camisinha e vai parar no hospital. A notícia não é muito grande, porém é muito curiosa.

Vídeo impressionante divulgado nessa sexta-feira mostra a Rebelde Sirius explodindo ao tirar uma selfie com o celular que estava conectado a uma bomba. As imagens não foram verificadas pela autoridade. Olha, tá vendo? Por isso que eu fiquei desconfiado. Eu quero deixar o disclaimer aqui. Eu, Izzy Nobre, do melhor podcast do Brasil, estou suspeitando que isso é algum tipo de viral, algum tipo de piadinha. Vamos supor aqui, só pra ler a notícia, e dizer que não seja porque tá noticiado em vários locais. Mas eu desconfiei, você viu, né? Eu desconfiei. O cara tá que nem o Curupira agora, com o pé atrás de tudo. Eu achei. Depois que virou repórter investigativo, maluco. É, agora tem uma responsabilidade. Vai lá. Agora eu tenho a responsabilidade. Tô deixando claro aqui. Eu tenho um suspeito que isso não foi verificado em lugar nenhum, então, né, nunca sabe. Mas estão sendo amplamente divulgados por meios de comunicação. Os homens são vistos sentados no sofá com a bandeira rebelde ao fundo, no caso. Deixa eu ver aqui a imagem. É uma bandeira do Irã. A bandeira da Aliança Rebelde, tá ligado? Deixa eu ver aqui, abriu essa página aqui, não tem o vídeo. Ah, não tem o vídeo sim. Tem o vídeo, os caras cantando Rivaldo Sai Desse Lago. Mandando um cigarrão ali, pá. Falando e tal. E aí um cara pega o celular. Ele pega o cigarro, né? Vamos lá ver o vídeo. Muito forte a bomba, caralho. Não tem como ser mentira, não. Não sei, mano. Olha lá, ele pega o celular, né? Levanta, aponta e explode. Caralho, mano. Mas como que funcionaria esse mecanismo do cara apertar o sistema da foto então, e estourar essa pois parte. Isso que não tá fazendo sentido pra mim, porque quando os caras fazem esses explosivos com esses improvisados, né, geralmente o celular tá lá conectado pra ser usado como disparador, né, e aí o celular tá conectado à bomba, né, uma bomba que coubesse num celular não poderia causar essa explosão tão grande, mesmo que pudesse. O que que ele apertou, né, tá meio esquisito essa história, mas enfim, vamos lá. Eles aparecem segurando rifles e cantam no microfone. Não vi rifle nenhum aí, não. Os caras, mano, rebeldes, os caras já vêm Salt Park, né? Caralho, tô querendo explodir. Não vi rifle aqui, mas tudo bem. Em seguida, uns rebeldes se levantam pra pegar o celular e tirar uma selfie do grupo. Um ruído é ouvido, em seguida uma forte explosão e a sala fica coberta de fumaça. Após o acidente, é possível ver os rebeldes gritando Allahu Akbar, que significa Deus é grande, ao tentar ajudar os companheiros. Não se sabe se houve mortos ou algum dos rebeldes ficou gravemente ferido na explosão. Uma coisa que eu... Ai! Caralho, eu prendi o dedo aqui no negócio. Caralho. Uma coisa que eu queria mencionar, inclusive, pra dar uma explicação sobre a questão do Allahu Akbar, né? Alguns talvez achem que por eles terem falado isso necessariamente significa que foi uma explosão intencional, né? Porque esse é o... Que era uma bomba que seria usada em outro lugar, né? Não, se é uma bomba, obviamente ela ia... Os caras fizeram. Não, de repente lugar. Deu um curto-circuito, alguma porra aí, explodiu. Caralho, mas não tem como a bateria de um celular explodir dessa forma, mano. Não é possível. É muito forte a explosão, tá louco. Mano, não sei. Quem garante que foi o celular? O cara aperta e explode. Pode ter sido outra parada. Não, mas parece. Vamos me analisar aqui. Já que a gente vai ser cético aqui. Foi aquele cara da esquerda ali, não foi? Aí ele levanta o celularzinho. Ele levanta o celular, a explosão parece ter origem. Não tem frame suficiente pra gente analisar a explosão um pouco. Não, e a qualidade tá. É a mesma câmera que os caras usam pra gravar extraterrestre. Filmaram com uma batata. É. Mas, assim, vamos supor, tá, que eram realmente insurgentes, né, militantes e tal. O que eu quero dizer é o seguinte, quando os islâmicos gritam Allahu Akbar, tem a questão dos jihadistas, né, que falam isso como um grito de guerra, mas também significa, tipo, nossa senhora, ah, meu Deus, tá ligado? É uma expressão. Deu ruim, rapaz. Pois é, eles usam a expressão também em outros contextos. Em português, a tradução literal é, eita caralho. Eita, é tipo um desses. Eita, porra. Tipo, os caras falam isso. Fudeu, corre, isso, negado. Exatamente. Corre, negado. Pois é, isso significa também. É uma tipo, ah, meu Deus, tá ligado? Não é necessariamente. Não é apenas a berro de grito de guerra, entendeu? Às vezes o cara fala isso, tipo, nossa, o que aconteceu? Então, eu não sei, cara. Eu tô aqui suspeitando. A matéria apareceu em vários lugares, né? Não, quando aparece fonte e YouTube, aí você já vê que, mano. Pode ser qualquer coisa. Uma pesquisada rápida aqui. Sabe onde deve ter falando se é verdade ou não? No Reddit. Exatamente lá que eu tô. Aí, ó, mano, tá ligado? Você tá ligado onde buscar a verdade na internet. Pronto que eu botei Ariel Rebel Selfie. Aparece várias selfies da Ariel Rebel, que é uma atriz pornô. Eu sei, gatinho pra caralho. Coloca a Síria também, Síria. Aparentemente, ok. Aqui, ó, achei uma notícia aqui. O que acontece é o seguinte: tem teorias em relação a isso. Uma das teorias é que esse cara que explodiu, ele era prisioneiro dos caras. E ele tava pouco a pouco com a confiança deles. E aí ele resolveu se matar e matar os caras, entendeu? Só que não achei fonte que isso que é a teoria. Porra, de... ele ganhou a confiança num nível muito alto, né? Pra ele convencer os caras a fazer selfie com ele, mano. Vai entender, né? Ficou parceiraço dos brothers. Outra teoria que eu vi aqui, ó. Esse cara foi convencido. Ele era um convertido recente, né, do Islã. E ele foi convencido por esses malucos a ser usado pra um ataque suicida. Ele tinha planejado matar eles antes do atentado. E aí ele fez isso de propósito. Mas, novamente, é uma teoria. Não sei se é. O cara tá aparentemente citando algo que ele leu. Mas não temos fonte nem nada. Então, novamente. Fonte Arial 12. Fonte da juventude. No Terra tem comentários na notícia. E aí tem um cara que coloca aqui assim: pelas barbas do profeta. Pois, esse vídeo é de 2 ou 3 anos atrás, de acordo com isso. Olha lá, tem vários comentários aqui corroborando aí outra história que foi lido. Deixa eu ver aqui, 3 anos atrás, o cara de verde, quem é o cara de verde? Deixa eu botar aqui o vídeo. O cara de verde, que é o cara que tá do lado do cara que explodiu. Vamos ver aqui. Ele foi um soldado capturado e queriam usar ele como uma bomba suicida, homem-bomba, tá ligado? Contra o outro, a outra facção. Só que ele ainda era a... cara, pode crer, olha só. Quem explodiu a parada não é o cara com o celular, veja bem. É o cara de verde, olha aí, analisa aí, ó. O cara de verde que tá onde no vídeo, gente? O cara de verde que é o que tá fumando cigarro do lado do cara que fez a selfie. Ele tá com um colete, vamos ver aqui, vamos analisar aqui devagar. E aparentemente, ó, tá vendo? Ele vamos ver quem que é. Não sei. Olha lá, ele sai do vídeo. Você sai do vídeo, olha lá. A explosão não é do celular. O que faz sentido, porque a explosão foi muito forte pra um celular, cara. Não tem como. Sim, foi o que eu falei. Vamos ver aqui, ele apertou, se é que ele apertou, e aí estourou alguma parada mais pra frente aqui, onde tem pois um negócio é. A teoria que tá falando. Olha, agora sim, a teoria que tá. Estão falando aqui nos comentários, que é corroborada pela outra parada. Esse cara foi capturado, tem duas facções lutando lá na Síria. Esse cara foi capturado por uma delas e meio que convencido a servir como um homem-bomba pro outro lado, né? Tipo, ou você morre aqui ou sei lá como é que funciona a situação. Mas aí é o que tá dizendo aqui. Não é o celular que tá explodindo. É o cara que tava sendo convencido a ir lá pra matar os outros malucos, né? Sim. Resolveu matar os próprios os caras que o capturaram. É uma teoria, é válido. Enquanto você vai caçando aí, ó, tem os comentários muito bons, mano. O Renato comenta: isso só prova uma coisa, quem tira selfie realmente tem demência. Caralho. Aí o outro cara comenta: agora me tira uma dúvida, nesse caso ele ainda tem direito a 72 virgens ou ele perde o direito por incompetência? Caralho, tem um cara falando que foi um helicóptero. Se você olhar bem a imagem, você vê que foi um ataque de helicóptero, mano. Como assim? É, não, esse negócio de... definitivamente não foi o celular que explodiu, porque não tem como uma bomba funcionar assim, entendeu? Só se os caras baixam o iBomb, aí ele abre o aplicativo ali, clica e explode. A não ser se fosse, como eu falei, Note 7. Mas não tem como, cara, porque quando o cara monta um celular... Caralho! O maluco fala que é helicóptero porque tem um ventilador no final, mano. Ai, meu Deus. Manja que a câmera cai e volta o teto. Sim. É o ventilador. É o cara falando que tem um helicóptero, mano. Eu tô pensando que isso é real, essa parada de explodir mesmo, mas definitivamente não é um celular, entendeu? Mas fica esse mistério. Não tem. Tem várias teorias flutuando pela internet, mas o que realmente aconteceu, só esses caras aí sabem e não sabem mais porque morreram. Provavelmente. Pode crer. Não, os peritos que chegaram lá pra arrumar essa presepada aí devem saber. Ou não, ou fecharam a porta e foda-se. Deixa poder ser. Dá pros cachorros. A galera é um pouco religiosa, né? Eles fazem esses atentados e sacrifícios em nome de Alá. Uhum. E aí, quem tentou fazer um sacrifício aqui também? Notícia enviada por... Vamos abrir aqui no Skype, que é onde tem os nomes. Vitor... Uma galera mandou, na real. Muita mas o primeiro gente, quem cara, é assim... das últimas notícias que a gente recebeu, essa foi a que a gente mais recebeu. Foi, sem dúvida. Aproximadamente 300 pessoas. Vitor Correia enviou lá no Twitter, que foi a notícia da semana, na minha opinião. Arroba @vit_or_correia. Olha aí. Que é o quê? Casal tenta pagar posto de gasolina com papel sagrado. Aí tem a foto. A foto, eu acho legal olhar a foto e tentar já imaginar o diálogo que tava rolando no momento da foto. que tem uma pessoa com que tá com aquela tem com a voz vídeo, de pato, né? Tem o um vídeo. Mas a pessoa ela tá com aquele efeito de voz de pato fantástico no rosto, sim, dentro do carro. E o policial tá com o papel na mão. Claramente ele tá falando: "Amigo, você acha que aqui tem trouxa?" Aí tem aqui, ó. Um casal de religiosos tentou pagar um posto de gasolina com um pedaço de papel em branco no formato de células e dinheiro. Dinheirinho do Banco Imobiliário. Só que eles nem não se isso. deram. É em branco. Eles não se deram nem o trabalho de escrever quanto que era. Cada cinco dinheiros religiosos, 10 dinheiros religiosos, 10 dinheiros divinos. Segundo eles, o papel é sagrado e tem valor. Carinha do neguinho do nosso vídeo lá. Segundo eles, o papel é sagrado e tem valor equivalente a dinheiro. O caso aconteceu em Caçapava, em São Paulo. Olha aí, ó. Cara, esse é o nome mais cidade de interior que eu já vi na vida. Não, e pros caras lá da outra notícia do Acre, que tava falando que é só no Nordeste que acontece essas coisas aí, ó. Aí, após o veículo ser abastecido, a polícia militar foi acionada. O foda, mano, os caras foram no posto, abasteceram a gasolina, falou, chegou pro cara e falou, patrão, completa aí. E aí, na hora de pagar, em um vídeo que circula pelas redes sociais... Não, melhor que eles entregam isso pra polícia... Cara, esses caras são loucos, Vamos ver. Acredito eu que o frentista, nosso amigo frentista, chamou a polícia e falou, mano, esses caras... Não vou nem discutir, vai que é doença. Só chamou a polícia. Eles ficaram de boa lá esperando, tem isso também. Em um vídeo que circula pelas redes sociais, um PM dialoga com o casal que faz o pagamento com as tiras de papel. O casal, aparentemente tranquilo, afirma que o papel é sagrado e tem valor equivalente ao pagamento pelo combustível. O PM então afirma que eles não podem tentar enganar outras pessoas. Eu entendo a religião de vocês, mas vocês não podem tentar enganar outras pessoas assim, disse o policial. Vamos avaliar o vídeo rapidamente. Vamos ver o vídeo. Ele pergunta, isso aqui é dinheiro? Aí ele fala, O cara já manda uma indagação honesta no começo do vídeo. Vocês estão com algum problema psicológico ou alguma coisa? É muito boa. As opções. Mano, o Ela cara. Pergunta, isso aqui é dinheiro? É? Mano, não, mas o cara é gênio. Ele te dá duas opções, Izzy. Você tem problema psicológico ou alguma outra coisa? Porque normal você não tá, tá ligado? Não, e o cara não tá falando, né? Olha lá. Não, ele acha que é normal. Isso aqui é o dinheiro, o seu é. E ele tá mexendo mais ali, não, ó. E o cara da PM, ele tá tentando dialogar com os caras nem como polícia. Ele tá falando, não, gente, não. Mano, não, é um louco, é. Vamos falar sério aqui, vocês sem putaria. Que negócio é esse? Vocês estão... Você quer pegadinha pro YouTube, é isso? É, cadê a câmera? Cadê o Ivolanda? Cadê a produção? Ele tá inconformado, ele fala, moça, isso aqui é dinheiro? Ela é. Ele fica inconformado. Caraca, olha, é muito, mano. Essa galera de religião, algumas, janta a mente da turma de uma maneira que é foda, né? Ele ainda fala, se eu não, levo vocês pra não virar... O cara fala, se em 10 minutos isso aqui não transformar mais 100 reais, eu vou levar vocês presos. Faz seu milagre então, malandro, já que seu dinheiro religioso. Ó, o cara fala ali, vocês estão bitolados alguma coisa. Cara, qual é o argumento que eles tentaram dar, hein? Porque nem falou nada, o né? O casal continua afirmando que os papéis têm valor ao fim das imagens. Uma senhora que está no banco de trás é questionada pelos PMs. Está tudo certinho com a sua vida? Tem documentos aí? Diz o policial. A mulher nega, mas abre a bolsa, mostrando inúmeras tiras de papel. Esses caras, mano. Esses aí estão quase no nível que eles vão se matar pra ir na nave. São loucos. O policial pergunta sobre a suposta quantia carregada pela mulher. Quanto de dinheiro tem aí? Dinheiro? Entre aspas, e ela responde, 800. Sem um acordo com o trio, o combustível foi retirado do veículo. Olha isso, mano. Foi retirado do veículo, com isso não foi registrado o boletim de ocorrência e o grupo foi liberado. Saíram no lucro ainda. Porque peraí, então, se a polícia prende, o que ia acontecer? Eles iam pagar a fiança com o dinheiro da igreja. Mas eu quero saber qual era o argumento, porque eles obviamente... Tinham... Mano, louco é louco, cara. Não, mas eles deviam ter alguma, tipo, alguma passagem bíblica obscura que não significa nada disso, mas eles estão forçando a barra pra significar isso, entendeu? Pode ser. Eu queria ouvir qual é o argumento. Peraí, deixa eu ver aqui. Não tem peraí. Isso. No Brasil, todo bairro tem um louco. Manja um louco que conversa com a árvore, tá ligado? Não pergunta tem... se tem passagem. Mano, você quer gastar lógica nos caras que dão dinheiro de papel. Ah, vai se fuder. Ah, o cara mandou comentário aqui, ó. Dizem que existem livros sagrados. Os livros são feitos de papel. Cara, ela é louca. Ela mostra mesmo no vídeo. A bolsinha, ela abre. Ah, só tenho que te mostrar aqui. Quanto tem? 800. Como assim? É, se tivesse que comprar uma parada de 1.000, já não ia dar, tá ligado? Peraí, então olha só, o combustível, eles tiraram, caralho, como que tira? Tiraram igual pica-pau, caralho, pica-pau, tiraram a gasolina dentro do carro. Sim, puxou a mangueira, deu uma sugada com a boca, e aí... Não, tem uma outra notícia que falava o valor, eles encheram o tanque dessa porra, que era R$120, mano. Não foi pouco, tá ligado? Então, Cara, eu tô aqui o cara, embaixo. O pastor é gênio, caralho. Eles foram na igreja no dia antes, o pastor falou, maluco, agora vocês estouraram. Cata o dinheiro, recorta e tem dinheiro infinito. Essa turma acordou, foi na feira, mandou um pastel, deve ter tentado pagar com dinheiro de mentira. O japonês que atendeu eles lá não entendeu nada, um pastel de cachorro. Aí depois eles passaram. Eles passaram no posto. Vamos abastecer, mulher, vamos abastecer ali e depois vamos pro shopping. Cara, eu acho que essa gente não é, tipo, não tá tentando passar golpe, porque é muito... Não, é loucura, é loucura. É loucura, é loucura, eles estão... Uma coisa é o cara dar o golpe, sabendo que ele tá tentando dar o golpe, igual o cara da perna lá que a gente falou no outro podcast, tá ligado? Exatamente, você mostrar um dinheiro falsificado, mas isso é um papel em branco, não tem como uma pessoa... Uma coisa é o cara imprimir o dinheiro em casa, Lex Mark colorida. Exatamente. Imprimir modo rascunho. Imprimisse, tipo, um lado não tá nem aliado com o outro, tá ligado? Chega lá. Peraí, não faz sentido nenhum, mano. A nota de 100 amarela, pá. Agora esses caras aí não tem como não, mano. Mas isso sabe o que tá me dando. Como é que se diz? Uma insatisfação imensa. Eu não tô. Eu quero entender qual é a lógica. Não adianta louca. Você entender gente louca. Mas o louco às vezes tem uma lógica bizarra. A lógica do louco, ele tem uma lógica, né? Eu tô falando, na cabeça deles tem alguma passagem bíblica que os convenceu disso, entendeu? Eu acho que... Sabe o que a gente tá falando? Cara, eu acho que eu matei a charada. Você já viu aqueles... Você não é da comunidade evangélica, mas você deve conhecer as famosas lendas urbanas de crente. Tipo, o cara que tiraram o motor do carro dele pra zoar ele, né? Todo mundo era... Do ovo? Não. É, conta aí. Vai ter uma do ovo que é muito boa, mano. Tem várias... Evandro, você pode notar que eu acho que é isso a história. Tem várias no... Vou colocar o link no post dessa postagem. As lendas urbanas evangélicas. Já vou inserir no post aqui pra não esquecer. Lendas urbanas evangélicas. O que eu acho? Pra quem não conhece, os evangélicos têm umas lendas que se espalham por igrejas. Por exemplo, tem a do cara que era crente num quartel do exército e todos os colegas dele, superiores, zoavam ele por ser crente. Né? Os caras eram, sei lá, satanistas. Sempre, aí, né? O cara que não é, automaticamente, ele já é adorador de Satã. Aí um dia eles tiraram o motor do carro do cara e falaram: olha, leva a gente pra igreja, que a gente tá afim de ir pra igreja hoje com você. E tipo, rindo, porque né, o cara vai passar vergonha. E aí o cara entra no carro, todos os colegas dele entram no carro. Não sei por que tem um elemento militar nessa história, porque vocês sempre falam que era um sargento, um soldado, alguma coisa assim. É pros caras ficarem com raiva, porra, do exército. Porque não tem história. O exército faz bullying, o exército é do mal. Não tem nenhum elemento nessa história que requer que os caras envolvidos sejam militares. Eu nunca entendi isso, mas enfim. Talvez a história, a versão que eu vi, tá faltando algum detalhe. E aí ele fala, beleza, vamos pra igreja. O cara, eles entram no carro e o carro funciona normal. E aí nisso, todos os coleguinhas lá dele queriam zoar ele. Começam a chorar e tal. Nossa, precisamos aceitar. Automaticamente eles passam a respeitar toda a igreja. Mano. Exatamente, porque eles presenciaram o milagre acontecendo. Qual é a sua? A do ovo? A do ovo é clássica, cara. Que a menina vai pra igreja, pra praia com o namorado, sei lá, um bagulho assim. E a mãe tinha esquecido uma caixa de ovos no porta-mala. E aí a mãe fala assim: toma cuidado, hein, filha, vai com Deus. Aí, como ela tá indo só com o namorado, ela fala assim: não, mãe, não quero Deus com a gente, não. Ri, não sei o quê. Não, só tem espaço no porta-mala. Se um bagulho assim. Tem que ser no porta-mala, que tá cheio. Aí eles capotam o carro 350 milhões de vezes, bate a 300 por hora igual o Senna, e não sobra nem o dente pra reconhecer o corpo, mas os ovos estavam intactos dentro do porta-mala. Porque eles... Deus não tinha... Deus, mano, Deus não tinha nada melhor pra fazer. Pois é. Ele tinha que cuidar do ovo pra mostrar que ele é fodido. Só pra sacanear. É. Tem um monte. Provavelmente foi alguma história dessa e essa turma acreditou, mano, que eles poderiam produzir dinheiro de folha de sulfite. A4. É isso, eu acho que eles estavam querendo ser protagonista da sua própria história de crente. Eles queriam o dinheiro disruptivo. Eles estavam em casa, né? Tava sem dinheiro pra gasolina, oraram, e aí alguém daí. Sempre tem nessas igrejas religiosas, um, entre aspas, profeta que chega no cara e manda uma ideia. É o dinheiro quântico. Dinheiro quântico. Fala assim: Deus está me falando aqui, você corta esse papel, vá no posto de gasolina e dê pra eles, e eles vão aceitar como se fosse dinheiro. É curioso, porque se Deus pode materializar as coisas, porra, por que simplesmente não materializar a gasolina? Por que fazer dinheiro falso? Faz o dinheiro, mano. Maldito mundo capitalista. Cara, eu tenho certeza que a história foi essa. Eles oraram lá, e aí algum grande profeta da igreja foi explicar pra eles que não, mas Deus estava falando aqui que você pode levar esse papel e vá pagar, e eles vão aceitar, e aí, né, não deu tão certo. O cara do comentário aqui, ó. Boa ideia, se pagar o dízimo com esse dinheiro, não sobra mais nenhum pastor nesse planeta. Vai lá, vai, vai lá na igreja ver se o pastor quer esse dinheiro aí pra receber o dízimo. Não vai querer. Ele dá de troco, tá ligado? O pastor, ele recebe 50 reais e dá 100 de troco. Mas ele tá com esse dinheiro aí. Troca pra mim aí, ó, 2 de 100. Ao outro. Mas é isso, é certeza que é isso. O Paulo Roberto comenta: frentista incrédulo, vai queimar no mármore do inferno. E ainda negou o troco. Mano, o Brasil. O foda é que assim, a gente comenta pela bizarrice da história e tal, mas dá dó dessa galera, né, mano? Mas é, cara, isso é loucura, isso é insanidade, tá ligado? Que uma coisa é o cara ser trouxa, tipo. É isso. Tem essa aquele cara que quer ser malandro na história, e aí ele se fode porque ele quis ser malandro. Aí beleza, esse tem mais do que se foder. Mas essa galera, mano, coitado, foi muito bizarro. Isso é gente meio, meio inocente, eu diria até. Porque, como eu falei, eu te garanto que a lógica é essa. Esses caras não estão passando, tentando passar um golpe. Abobado é a palavra. Abobado, são boba alegre, falava na minha. Exatamente. Boba alegre. Alguém, algum grande profeta lá da igreja deles, da congregação deles, falou que Deus disse que pode levar isso aqui, que vão aceitar. Pela glória de Jesus Cristo, alguma coisa do tipo, e eles simplesmente falaram: beleza, então, né? Falou, tá falado. Troco do dízimo, é. É isso aí. Evandro, onde é que podem achar-nos a nós dois? No Nessa Twitter, internet. Nossas pessoa física no Twitter, @isinobre e @evandrof. Pessoa jurídica, que é onde esse glorioso podcast é publicado, no glorioso blog HBDia. hbdia.com/ Eu pedi pra galera, olha que legal, hbdia.com/podcast. Exatamente. Cortei bonito aí. É legal porque eu pedi pra galera comentar o que eles achavam do texto e tal. Pois é, porque tipo, eu penso assim, que o texto da postagem tem que ser um produto à parte, entendeu? Tipo, tem aqui o programa que a gente tá gravando, né? E aí, quando eu vou postar, eu coloco mais piadinhas, eu coloco o nome da galera, eu coloco a foto, eu coloco o link, as fontes, tudo e tal. Então, na minha cabeça, se o cara ouve apenas o programa sem ir no canal, ele tá perdendo um pouco do conteúdo, entendeu? Sim, sim. É, as fotinhas, tá principalmente, um pouco, né, material, mano? Exatamente. E eu fiquei pensando, será que eu tô gastando meu tempo aqui à toa, fazendo essa parada, tentando trabalhar, fazer a piadinha e tal? E aí ninguém tá vendo, porque, pô, tô gastando meu tempo à toa. Mas aí o pessoal respondeu lá em peso, falou, não, continua postando. Sim, eu vi bastante comentário, né? Gente, muito obrigado, isso me motiva muito. Continuem fazendo presença lá, comentando, participando e tal, porque isso, os comentários de uma postagem fazem parte como é que se diz? Do produto. Quando eu, por exemplo, 99 vídeos. É a embalagem, pô, é a embalagem. Eu leio os comentários, faz parte da parada, entendeu? Exatamente. Easy, para que esse podcast continue acontecendo toda semana, bonitinho, gostoso, maravilhoso. Isso é o mais importante. O que as pessoas têm que fazer sem ser com dinheiro sagrado? Sem ser com dinheiro sagrado, a gente não tá aceitando dinheiro sagrado. Já avisa que o dinheiro sagrado vai deixar pra bater seu carro. Deixa pra baixo seu carro. Se você for lá no padrim.com.br/omelhorpodcastdobrasil, tem um link aqui na postagem também. Você pode contribuir com 1 real, 2, 3, 4, 5, 10 reais até. 100 mil, caso você seja um recente ganhador da Mega Sena. Nunca, nunca, a gente nunca também é demais lembrar. Esse programa só existe. Isso não é exagero, não é clichê, não é nada. Se não fosse o Padrim, o MPB não existiria mais aí no seu ouvido nesse momento. E a galera que participa com a gente, ó, vamos dar uma olhada aqui no grupo Repórteres do MPB nesse momento. O que tá acontecendo aqui? Quem é que temos aqui? Pô, que grupo? Fernando, todo dia uma Schmerz, história, mano. Todo dia uma risada Lopes, diferente desse grupo. O Igor Feiden tá lá rindo de um GIF que mandaram. Quem mais? O Grande Souza, sempre presente. Paulo Barquinha também lá. Braguinha, sempre os brothers pô, Braguinha mandando... clássico. Braguinha? Eu tive lendo errado esse tempo inteiro, pelo amor de Deus. Não, eu que li errado a primeira vez e pra mim ficou Braguinha. Ah, porra. Barquinha, caralho. Você tá me confundindo? Então, porra. Mas aqui, é importante dizer que lá no padrinho do MPB, cara, a gente colocou uma meta que tá quase sendo atingida, graças a vocês. Estamos quase lá. Foi, tá pouco pra chegar na nossa meta do podcast semanal e não acabar nunca mais. Meio dia sem falta, né? Graças ao Emanuel Razzolini, que tá pedindo o Steam do Ricardo Cigari aqui lá no olha, os caras já estão amigos querendo ser adicionados no Steam, tá jogo um pro outro. Exatamente. Quem mais que tá aqui? O Heitor Lopes, já falei. Esses brothers, agradeçam a eles. Se não fosse eles, você não tava ouvindo o programa. É, eles e a todo mundo, que tem gente que tá no Padrim, mas não tá no grupo ainda. Então, sim, assim, a gente tem que adicionar o resto da galera. Exatamente. Porque esses últimos dias muita gente entrou. Então, gente, é sério. Se você gosta, se você acha que vale a pena, sei lá, R$5 por mês. Pô, já faria uma diferença absurda, cara, pra caralho, gente. Caralho, faz uma diferença absurda, mano. Você paga com o boleto na maior facilidade e praticidade pra garantir. Gente, é assim. Se você quer garantir que o programa continue acontecendo, porque é foda. Você vai ver, se um dia a parada, tipo, por algum motivo, não se torna mais financeiramente viável pra gente gastar, investir esse tempo que a gente gasta produzindo o programa, e o programa tiver que acabar, o cara que tinha lá seus 10 reais por mês, que não faz falta a ninguém, vai se arrepender e vai notar que ele perdeu a oportunidade de garantir o prosseguimento de uma parada que ele gosta. Deixa, então é assim. Deixa de comprar a camisinha que a gente falou lá na... Isso, usa essa notícia. Não, boa. Porra, vai no posto de saúde e pega a camisinha que é de graça. Ou usa o saco, que funciona também, aparentemente. Ou usa o Cheetos. Não, melhor, deixa de comprar o X, não engorde e ajude a gente. Que, consequentemente, você vai acabar transando mais, tem isso também. Ou seja, win-win. Estudos comprovam. Tem, porra, o mesmo estudo que o MIT já fez uma pesquisa e mostrou que ouvintes do MPB são mais transões. Mais transões. Ouvintes e ouvintas. E não tem isso, o pessoal que contribui com 10 reais, você pode mandar suas mensagens de áudio aqui no final do MPB. Valeu! Até semana que vem! Delícia! Delícia! Delícia! Delícia! Delícia! Delícia! Extra, extra, extra, americano ganha vida passeando com humanos em Los Angeles. Mas olha que curioso, a nossa gloriosa Dilma já fazia isso aqui em Brasília, as famosas pedaladas. E agora vamos a uma notícia que foi muito reproduzida no grupo do MPB. Aqui é o Rafael, e aqui eu vou contar que uma motorista americana se assustou com uma aranha, caiu nela do retrovisor de uma estrada nos Estados Unidos, capotou o carro. O carro deu perda total e a motorista, por sorte, não se feriu. Mas os comentários, você já sabe, né? E a aranha dela? Machucou? E o outro aqui, um desinformado Diego Alves aqui. Esse não gosta de aranha. Prefere morrer do que encarar uma. É a nova cultura esquerdista, formando homos ao invés de homens. É cada uma, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Queria parabenizar os meninos aí, esses dois aí. Parabéns pra vocês dois aí. Obrigado. Oh. Eita, porra, alguém me ligou aqui, eu não... Eita, peraí. Rapidão. Que número é esse? Saiu em vários sites, mano. Quer ver? Vamos achar. Peraí, rapidão aqui. Alguém me ligou e não... É o advogado da Belpress. Rapidão aqui. Ixi, dos Estados Unidos. Bozeman. Aí, ó. Olha, peraí, o processinho vindo. O processinho tá chegando! Peraí, deixa eu ver esse número aqui, dar uma googleada, porque às vezes rola... Já era, vai ser o... Como é o nome do cara lá do Breaking Bad? Como é que é? O advogado lá do Breaking Bad. Saul vai Goodman. Ser o Saul Goodman. Telefone ligou pro Izzy. Me ligaram aqui de Bozeman, Montana. Aí eu botei o número no Google e tá aparecendo aqui sites que listam possíveis scams, tá ligado? Ah, sempre tem. O que acontece 406, deixa eu ver aqui, tirar o 1. De repente, deixa eu ver se não deixaram voicemail. Eu já recebi uma ligação dessas e era um scam de... Como é que se diz? De imposto. Falando, você tá devendo 20 mil... dólares, ligue pra gente rápido. E aí os caras fazem, eu já pesquisei sobre esse esquema, os caras fazem, pegaram várias velhinhas aqui da cidade, fazem os caras comprar cartão gift card da iTunes, falar o número pelo telefone pro cara. Como é que alguém cai nisso, mano? É isso que eu ia falar, merece cair só pela tigrice. Pra deixar de ser burro!